vai por aí com uns e com outros e passa por mim. Faz pouco de mim, anda muito bem com todos menos comigo. Seus olhos são verdes bufetadas no meu coração. Me dizem que não e vai por aí com todos menos comigo. Ele gosta de rir diante de mim, representa um papel de sereia feliz e perde seu controle com todos menos comigo. Já cheguei a pensar mais de uma vez me fazer infeliz, te provoca prazer dizer que faz amor com todos menos comigo. Hoje eu sei que dentro de mim tem um lance do amor que não tem mais fim e isso acaba não com todos menos comigo. Ele gosta de rir diante de mim, representa um papel de sereia feliz e perde seu controle com todos menos comigo. Já cheguei a pensar mais de uma vez me fazer infeliz, te provoca prazer dizer que faz amor com todos menos comigo. Nunca diga jamais pra não errar essa história de amor em que pode virar e você vai ficar com todos menos comigo. E você vai ficar com todos menos comigo.